73, Centro Recife, frequência 1,6,0, até 1,8,35. frequência, bom dia. Bom dia. do B11? Bom, no 61 informação em curso. É a Fox, Guarulhos, Fox, prepara a saída São Rô. Ciente da Uno, ciente da Fox, está aguardando o Uno do B11. Copia? Copia, o Nuno 61. Autorizado Guarulhos, nível 360, decola da 1-0 com primeira curva. À direita, na saída, São Bruno, transição ótima. Eu fiz 1-0 a primeira aerovia, após Taubaté e conforme rota. Transponder 553, controle 1-2-0, decima 8. Aprovado, Guarulhos, 360. Decola 1-0, curva à direita, São Bruno. Aerovia Pedro Luna 0, Taubaté, Pesco Foda, Prando. Transponder 5563 e o controle Salvador 20 decimal 8. Está na posição 09, o outro 1-0. João 1-1-1, no copia de aviso correto, pode ficar o feedback acionado. Já amarelo. Alfa, tudo bem, pelo menos foi tomar. 1161, autorizado que estiver funcionando, é forte. Autorizado também, é forte, ativou 1161. Quantos 0-0 no o número? Bom, no 61 autorizado, linha de colapso, 0 vento calmo. A linha de fala, 0-0 agora. Primo 161, Charlie 7 Recife, 126.0, PM 28, decimal 35.